Teus cabelos é da hora, teu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra mó de a gente se amar. Pelados em Santos, pois você me apitula, me deixa legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Music is very good. Mas comigo ela não quer se casar. Na Brasília amarela, com roda gaúcha, ela não quer entrar. É feijão com jabá, a desgraçada não quer compartilhar. Mas ela é linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa doidão. Teus cabelos é da hora, seu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela está de portas abertas pra mod a gente se amar. Pelados em Santos, pois você minha pitula, me deixa legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Oh, music is very good. Pro Paraguai ela não quis viajar. Comprei um reboque e uma calça de ouro, se ela não quis usar. Eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. Porque ela é linda, muito mais do que linda. Totalmente beautiful. Você me deixa doidão.